agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou a Joana Santos, esta é a nossa primeira edição diária de hoje. E claro está, a segunda viagem de 9h30. Espero que tudo esteja bem contigo, que esteja aí a postos para ouvir um pouco mais desta nossa alma portuguesa. Os nossos endereços para onde nos podes escrever são www.radioantenaweb.info, a nossa página de comentários, ou então em geral, radioantenaweb.com. Indicar-nos o nosso fado, o fado que quer ouvir, e indicar-nos também, quer ou não indicar alguém, e claro está a dizer em que edição pretende que o seu fado passe. Caso contrário, o seu fado, caso não nos diga a edição em que tem preferência que o seu fado passe, será passado logo assim que nos for possível. Vamos então à nossa seleção de fados para hoje. Vamos começar com o Fado Vininha, na voz de Maria Teresa de Noronha. Logo depois, ficamos com Quando Voltares, na voz de Tina Santos. E terminamos esta nossa seleção com António Rocha. Venham daí, raparigas. São estas as três músicas. São estes três fatos que tenho para ti. Sabe o que lhe digo? Venha daí e oita esta nossa alma portuguesa. Devagar se vai ao longe, e eu bem vou devagarinho. Devagar se vai ao longe, e eu bem vou devagarinho. Vamos ver se me não perco nos atalhos do caminho. Vamos ver se me não perco nos atalhos do caminho. Meu amor, não tenhas pressa, porque não hás de esperar. Meu amor, não tenhas pressa, porque não hás de esperar. Tudo aquilo que começa, tarde ou cedo há de acabar. Tudo aquilo que começa, tarde ou cedo há de acabar. Ou entretanto, vê lá que pouco juízo. Tudo mudou entretanto, vê lá que pouco juízo. Eu a pensar no teu pranto, choro a pensar no teu riso. Eu a pensar no teu pranto, choro a pensar no teu riso. Dá-me os teus olhos profundos e o mundo pode acabar. Dá-me os teus olhos profundos e o mundo pode acabar. Que importa o mundo se há mundos lá dentro do teu olhar? Que importa o mundo se há mundos lá dentro do teu olhar? Thank you.